só vou te contar um segredo. Não, nada, nada de mal nos alcança, pois tendo você, meu brinquedo, de frio.